Olá, sou o Jorge Roque. Gostaria de convidar todos os ouvintes da Rádio Boa Nova a ouvirem as minhas músicas e gostaria também de vos desejar umas boas festas.